Apresentação, Samuel Lopes e Cléo Medeiros. Montagens, Ademar Chaga. Trabalhos técnicos, Onofre Favoto e Jairo Coutinho. Central técnica, Cláudio Lovato e Valdir Pereira. Redação, Roberto Portazzo e Ricardo Jacinto. Edição de reportagens, Estevão Reutemann. Editor, Cléo Medeiros. Diretor de jornalismo, Heródoto Barbeiro. Direção geral, Alfredo Raimundo. Gente fazendo rádio. Bom dia. Aqui na Globo você fica com o programa Madrugada na Globo.